E aí, Três Poder? De boa, moleque? E aí, como é que vai essa luta? Como é que vai a quebrada? Pô, na manha, é o seguinte, umas guerrinhas aí, mas pouca coisa. Pega um copo aí, compadre. Então, esse som lá que vocês gravaram com o Rebelde ficou louco, hein? Tá tocando pra caralho, pô. Pô, graças a Deus, né, mano? Pois é, primo. Deus abençoe essa caminhada de vocês aí, parceiro. Bola pra frente, caralho. Caralho, que é esse bicho aí? Caralho, é o Alma, velho, é o Alma. Vai. Você ainda não existia e por você eu persistia, orava, pedia, se o seguinte amenizaria. Que os frutos que eu plantasse no futuro só lembrasse a imagem de quem acolhesse cada verso, cada frase. E não gerasse desentendimento onde atravessasse. Olha o tanto que eu clamei, mesmo assim não escapei da maldade que age. Infelizmente sem encanto nos quatro cantos, só que é de perto que vejo o canto nos adianto. Que nem sempre é gargalhada, risada, sonhou com nota arremessada, já deixou muito rostos em lágrima, talento ou tormento, armamento em monumento, crime ou veneno, desespero dos pequenos, telha voando numa dádiva chamada ventania. Irmão, nós pecou tanto que Deus hoje é pura ira. Mata de pneumonia na base da alforria, levou tudo que nós tinha na enxurrada alguns dias. O melhor desistindo, me reuni com os amigos de fora, vira os estilos pra variar, pensar o que é bandido. Se for rap, som na caixa, pode vir na última marcha, mas quando em quadra pergunta se tem Al-Qaeda. Esse é o futuro que vivo no presente, onde a ética é ausente, o crime se torna envolvente. Sem contente, se aceitar o tridente, simplesmente em fogo ardente é lançado e arremessado como um nutriente. Sobrevivente do morro, me deflagrei sendo a caça com demônio na colheita de almas no bar dos Chagas. Sobrado 9/7, o capeta enviou um de seus pivetes. Eu um guerreiro desarmado, um gladiador sem defesa. Sempre andei prevenido e fui pego de surpresa dia a dia. Meu Deus, mande mais forças pra poder lutar. Tô no habitat das cobras, sou vulnerável ao plano, atraído pelo crime pra ser morto por engano. Vários praticam aborto, desmatam, matam a fauna. Humanos trancados em jaula, cadáver no container embalado em um saco plástico. Só mais uma consequência do tráfico. Não quero que o pivete Eric tenha visão do pai morto na televisão no dia previsto. Não posso falhar num crime, ninguém em quem me espelhar. Cada passo em diante, um sentimento triste do dia a dia. Trago comigo lembranças de pouca alegria, dando fuga do crime. O que você sente quando vê os pivete lá na frente, vigiando o carro, brigando por espaço, pra comprar crack, pra comprar cigarro? Infelizmente mais um fato do dia a dia. Existe luz, só brilha de cadáver que o sistema produz. Os filhos eram os mais velhos em tempo de paz. Na guerra, os filhos são enterrados pelos próprios pais. Cê não consegue ver que o sistema quer você com a quadrada entupetada descarregando a PT. Viver, morrer, questão de sabedoria. Cuidar com as atitudes do seu dia a dia. Tem petróleo no mar, de fogo no cerrado, mas quem se preocupa se os pivete anda armado? Vários com passagem por Ciago e Cage, maior não recuperado, PDF vários se instalaram. Eu desisti do assalto, vários foram e não voltaram. Por Deus tudo planejado, mas na hora deu errado. Sempre as mesmas fitas, umas propostas tentadoras, mas vários já morreram em Sobradinho atrás da boa. Cérebro criminal, minha alma rebeldia. 13 poder não se limita em dinheiro e vadia. Tão por quem orava, pedia com fervor e franqueza, paciência, humildade, que as máscaras caíssem da face. Os que eu visse ultimando parceria chegasse, não se humilhasse pra fumar essa porra de crack. Que bom seria se no dia a dia das quebradas lembranças não fossem amargas. Lamentável o abismo no final da caminhada. Vai se fuder o gambé e votar com segurança. Se pra prender pai bandido, vocês matam mulher e criança. E é na esquina, perto do campo, que os planos são bolados. Aqui na capital, onde o som bate pesado. E a ganância que eu observava, onde criminoso lucrava, era mar de pedra onde vários se afundavam. Lamentável, mas no fim do túnel não existe luz, só brilha de cada recurso. O sistema produz, os filhos eram os mais velhos em tempo de paz. Na guerra, os filhos são enterrados pelos próprios pais. Cê não consegue ver que o sistema quer você com a quadrada entupetada descarregando a PT. Viver, perdido, me armo de raciocínio e tento compreender porque o homem faz conflito. A essência da maldade desde o princípio age, motivo que trouxe ao combate quem das cinzas renasce. Analisando o comportamento de um sorriso falso de quem se diz do movimento só por fama e aplauso. Faço é dizer que por uma causa justa luta, depois como Judas se vender igual prostituta. Hipócrita que vale 30 moedas de prata, é esquartejado encontrado os pedaços na vala. Aqui não vejo as prata nem as carretas importadas. Suas palavras são piada, diz que tem mas não tem nada. Notório é ver que o homem feito a imagem e semelhança foi vendido por dinheiro, consumido na ganância. Cenário fúnebre contaminado pelo ódio, onde se pisa em pilha de corpos pra subir ao pódio. Até favela, fronteira entre o inferno e o céu, dia a dia sofrimento, triste desfecho cruel. Cena de terror, vejo tumulto, ouço tiros secos, menos um pobre, mais uma mãe que chora de joelhos. O desperdício de uma vida em vão, eu te pergunto, irmão, cadê a revolução? E os que morreram acreditando, será que foi em vão? Que nós pregou com rap foi pura ilusão? Não, isso não é verdade. Ainda tem quatro loucos em pró de justiça, liberdade, igualdade, DJ, primo e facção, anjo rebelde por vocês, vocês por mim. A lealdade prevalece ao ver que a guerra fria não há paz e guaria. Se a burocracia te marca e te escraviza dia a dia, melhor lutar até a morte do que ser covarde em vida. Sem união, revolução é utopia.